Super Pop Live e eu estou curtindo Tigre Sound, a fera arrebentando, é a fera da galera, vai lá DJ Gordo, agora! A fera vai te pegar, a fera vai te comer, a fera vai te pegar, a fera vai te comer. Bota na pressão, Tigre Sound, bota na pressão, Tigre Sound, caiu na jaula, já era. Paredão Tigre Sound! Chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Ela tá tomando uísque, tira selfie com as amigas. Dá um close nas bandidas, dá um close nas bandidas. Que hoje elas tão pro crime, que hoje elas tão pro crime, que hoje elas tão pro crime, que hoje elas tão pro crime. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher do Pará. Bora embedar, bora embedar, bora embedar, bora embedar. Foi do baile muito louca. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai começar de aparelhagem que ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai começar de aparelhagem que ela gosta de doidar. Alô, Mel! Ela chegou na festa, no clima de ostentação. Vai dar bandidona, só conta pro ladrão, só conta pro ladrão. O famoso 16 toneladas. Paredão Tigre Sal. Paredão Tigre Sal. Esse é o famoso 16 toneladas. Famoso 16 toneladas. Paredão Tigre Sal. Esse é o famoso 16 toneladas. Paredão Tigre Sal. Botando pressão, DJ Gordo, essa mão covarde, DJ Alexandre Pressão. Esse é o famoso 16 toneladas. Sou sabor marajoara, sou sabor. Paredão Tigressão. Louca, louca, louca, agora chora.

casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela distrai. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é a que vale em Brasil. É DJ Mel, o SC, o DJ Mulher, vambora! Junto com a amiga e foi lá pra casa. Da geladeira, pega catumbaba. Depois do Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mó piada. Cara, já pode ficar pelada, não repara. Então, Tigre Sal. Fica travada no meu som, ela distrai. Ainda mais que você tem cara. Ainda mais que você é uma danada. Pode ficar pelada, não repara. A casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. Tu é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embraçar. Vai embraçar. Paredão Tigre São. Tigre São. Vem novinha rebolando, rebolando.

Paredão Tigressal. O sofrimento aumenta quando eu estou na festa. Você pensou que eu ia viver na solidão. Tô no bonde do animal, com o eco do God a comandar. Curtindo o Godzilla, que é um show. No animal da Amazônia, vou dançar e me divertir. DJ Jefferson Sapinho, do animal, com leco God, curtindo Godzilla, animal da Amazônia, onde do animal, com leco God, curtindo Godzilla, animal da Amazônia. Banda AR-15, disparando sucesso. Tigre Sound, Paredão Tigre Sound. Como tatuagem me carregas na cabeça. Paredão Tigressa. Não me tiraste do coração. Não. Meu sofrimento aumenta quando eu estou na festa. Você pensou que eu ia viver na solidão. Tô no bonde do animal, com o eco do God a comandar. Curtindo o Godzilla, que é um show. No animal da Amazônia, sai me divertir. DJ Jefferson Sapinho, olho do dá. Onde do animal, com o leco God, curtindo Godzilla, animal da Amazônia. Onde do animal, com o leco God, curtindo Godzilla, animal da Amazônia. Paredão Tigre. Sempre, sempre. Paredão Tigressão. Paredão Tigressão. Manda açaí e pimenta. Ai, tá vendo, hein?

Paredão Tigre Sound, o fera da galera. Se correr, o tigre pega. Se ficar, o tigre come.